você chorou, se não deu certo. Foi tudo culpa do amor. Não sei por que esse amor existiu entre nós. O tempo é quem vai dizer. Só sei que está tudo acabado entre eu e você. Não sei por que esse amor existiu entre nós. Esquecer. O tempo é quem vai dizer. Só sei que está tudo acabado entre eu e você. Peço perdão mais uma vez. Compliquei sua vida. Não tenho culpa se você chorou, se não deu certo.